Olá. Comunhão com Deus é um enorme privilégio. Se relacionar com Deus de forma íntima, de forma direta, é algo realmente maravilhoso. E o grande problema do ser humano é que ele pode simplesmente desprezar esse privilégio, se afastando de Deus, quando o pecado começa a criar uma nuvem, digamos assim, entre a pessoa e Deus, essa comunhão, ela fica prejudicada. E a pessoa ela vai perdendo o senso, vai perdendo o entendimento, vai perdendo o sentido daquilo que ela faz, até mesmo de forma religiosa, ela vai corrompendo as suas atitudes e, na maioria das vezes, sem perceber, porque o próprio pecado tem essa característica de ser extremamente enganador. Judá, em virtude do cativeiro que viria, como nós temos visto aqui no livro de Isaías, esse cativeiro foi anunciado, esse cativeiro foi explicado, os livramentos desse cativeiro foram antecipados, mas em virtude disso, Deus vai insistindo com eles que eles precisavam lembrar de algumas coisas, principalmente quando eles estivessem lá no cativeiro, quando chegasse o cativeiro e eles estivessem lá reclamando, chorando, murmurando, e confusos, inclusive, eles precisavam ser lembrados do afastamento de Deus e como e o que isso tinha a ver com tudo o que estava acontecendo, tanto com a situação em si, quanto com o estado deles, o estado espiritual deles. Isso não é uma coisa que nasceu assim de uma hora para outra. Não foi um ato repentino de Deus, mas isso tinha raízes, e esse afastamento de Deus precisa ser devidamente revisto e percebido para que eles buscassem sim a solução nas suas próprias vidas, nos seus corações, obviamente voltando à comunhão com Deus. Mas enfim, precisamos voltar aqui para o texto, né? Estamos em Isaías capítulo 43. E nós vamos ler hoje dos versículos 22 a 28. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou qualquer cana aromática, nem me encheu com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. O que Israel corrompeu em seu afastamento de Deus é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui. O que Israel corrompeu em seu afastamento de Deus. Veja que esse trecho começa com a palavrinha contudo, o que nos leva a entender que isso está ligado com o que foi dito antes. Ou seja, o trecho que falou sobre as ações de Deus ao longo da história, que mostram que Deus é aquele Senhor soberano que liberta o seu povo, o povo que ele ama. E Deus explicou isso, que Deus age de acordo com seus propósitos, de acordo com o seu amor. Ele é movido por esse amor e age de acordo com propósitos estabelecidos desde a eternidade. E Israel está ali, faz parte dos propósitos de Deus, está vinculado por esse vínculo de amor. Portanto, Israel corrompeu o entendimento sobre o que Deus havia feito por eles e continuava fazendo e continuará fazendo ao longo da história. Israel corrompeu o sentido disso, sempre entendendo que aqui, mais especificamente, é a porção de Israel, ali de Judá, para quem Israel está ministrando naquele momento ali. É o primeiro, digamos, o primeiro público de Isaías. Pois bem, eles não buscaram Deus como esse soberano Senhor que liberta o seu povo. Não compreenderam suas ações ao longo da história. E por isso eles perverteram, eles corromperam o sentido do culto. Isaías já falou sobre isso desde o primeiro capítulo, que Deus não requeria deles ofertas, sacrifícios, não queria que eles aparecessem diante dele, ou seja, prestando culto a ele, né? Essa ideia, não queria que eles o cultuassem com as mãos sujas, ou seja, com a vida cheia de pecado, e estava cheio de pecado, como os primeiros capítulos de Isaías vão descrever: a idolatria, a impureza sexual, as injustiças sociais, a liderança praticando aquilo que não deveria. Enfim, tudo isso Deus diz: olha, quem requereu vocês entrarem nos meus atos? Quem disse que eu estou esperando que vocês venham aqui, diante de mim, prestar esse tipo de culto? Eu não quero isso. E aqui Isaías, Deus, através de Isaías, lembra mais uma vez o povo que esse sentido do culto havia sido pervertido, porque ele diz: olha, vocês estão cansados de mim. Mas na verdade eu não sobrecarreguei vocês com nada, eu não pedi nada que fosse exaustivo demais para vocês. Prestar culto a Deus naquele tempo por meio dos sacrifícios de animais e ofertas de cereais era um privilégio, seja pela questão da gratidão que eles podiam expressar naquelas ofertas de cereais, agradecendo ali porque reconheciam que Deus havia proporcionado a eles as colheitas que precisavam, e já confiando que ele continuaria provendo a eles nesse sentido. E os sacrifícios, especialmente, porque esses sacrifícios eram a provisão em relação aos seus pecados. Aquele animal ali, temporariamente, não de forma definitiva, mas nem perfeita, mas pelo menos naquele momento, era a provisão para os pecados. Então, mediante ali confissão de pecados, diante de Deus, e apresentando aquela vítima inocente, Deus, até que viesse o perdão perfeito, então ele dava a eles essa condição por meio do sacerdócio ali, de todo aquele sistema que existia no tabernáculo, depois no templo. Mas esses meios de graça que Deus concedeu a eles foram transformados em ritualismo vazio e hipócrita. porque eles continuavam praticando essas coisas, mas elas estavam esvaziadas do seu sentido. Eles não faziam aquilo com a devoção, com o coração contrito e com alegria pelas bênçãos recebidas. Tudo era uma espécie de fardo, tudo era uma espécie de coisa cansativa para eles. Eles perderam o sentido de cultuar a Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus havia se perdido. Eles haviam se afastado de Deus e por isso o culto estava corrompido. Por isso Deus está dizendo, olha, na verdade eu é que estou cansado de vocês. Vocês estão cansados, mas veja, na verdade vocês não têm motivo para estarem cansados. Eu sim, e eu estou cansado de tanta coisa errada que vocês fazem. Olhando para a igreja, olhando para o nosso tempo, olhando para a nossa realidade, não podemos deixar de perceber nesse primeiro ponto aqui, essa corrupção por causa do afastamento de Deus, a corrupção do culto, a corrupção das bênçãos, que a igreja tem essa responsabilidade em preservar a verdadeira adoração. E quando nós falamos em igreja aqui, agora precisamos entender que a igreja tem esse sentido universal, esse sentido de igreja que está em toda parte, em povos, línguas, nações, etc. É uma igreja que vai além das denominações, das localidades, mas que se expressa localmente, de forma local. Então é na igreja local que os líderes, os membros, eles são ali responsáveis por preservar a verdadeira adoração, uma adoração baseada no relacionamento com Deus. Um relacionamento que não pode ser de afastamento, tem que ser de comunhão. Comunhão pessoal, individual com Deus. Essa é uma responsabilidade da igreja para que o culto aconteça dessa forma. Bom, em segundo lugar, além desse primeiro ponto que nós já vimos, esse texto nos mostra também o que Israel devia lembrar em seu afastamento de Deus. Essa, então, é a segunda parte. E vem algo aqui que os comentaristas têm notado, que a primeira expressão é absolutamente clara da graça de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque a razão dos livramentos é apresentada aqui, os livramentos que foram ali prometidos, os livramentos que viriam, até mesmo como Deus havia dito na passagem anterior, olhando até para o passado, desde o livramento, grande livramento do Egito, vários outros livramentos, e os livramentos que viriam. A razão desses livramentos é o amor de Deus e não o mérito da nação. Isso eles precisavam ser lembrados. Eles deviam lembrar que, por causa do seu afastamento, eles tinham se esquecido disso, ou talvez poucos tivessem reconhecido, tivessem percebido que essa era a razão dos livramentos, o amor leal de Deus por eles e não os méritos deles. E aqui é interessante que Deus usa duas expressões interessantes, né? Que ele que apaga os pecados. A ideia aqui de um registro escrito, algo que está ali registrado e que, se tratando de pecados, são ali todas as acusações, são todos os débitos que a pessoa tem na sua vida, e Deus vai ali simplesmente apaga, ou seja, aquilo ali não consta mais da ficha espiritual, da ficha celestial, sei lá como a gente poderia chamar, mas é claro que Deus está usando aqui uma linguagem figurada, porque tudo isso está na sua mente, tudo isso está no seu pensamento. Ele fala aqui de não lembrar, a ideia aqui de alguém que é como se Deus se esquecesse que você fez aquilo que não agradou, aquilo que é um pecado e que, na verdade, a gente comete o tempo todo coisas que desagradam a Deus. Somos pecadores, uns mais, outros menos. Uns dias essas coisas acontecem mais, menos, há variações de intensidade, mas o homem é pecador. E imagine quanta coisa Deus precisaria esquecer. Esquecer aqui é preciso entender que Deus é onisciente, ele não perde a memória simplesmente. E quando ele apaga do registro, não significa que isso foi apagado da sua memória. Ele não sabe o que aconteceu. Deus sabe, Deus continua sabendo o que nós fazemos. Ele não deixa de saber. A questão é que não há uma lembrança acusativa. Aquilo não consta mais como débito, aquilo não consta mais como algo que é condenatório. Deus tirou aquilo da pasta do que é condenatório e colocou numa pasta lá, aonde você está absolvido daquelas coisas. E isso é a grande expressão que esse texto traz da graça de Deus. E trata-se de um perdão completo, é por isso que é apagar, é por isso que é não lembrar, é porque a ideia aqui é de um perdão completo que Deus explica, não é porque vocês fizeram tais e tais coisas. Sou eu, versículo 25, eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, ou seja, por causa da sua própria fidelidade, essa ideia por ser fiel a ele mesmo, e que não se lembra mais de seus pecados. Portanto, misericórdia pura da parte de Deus. A razão dos livramentos é o amor de Deus e não o mérito da nação. A razão da disciplina é o pecado acumulado. Esse era outro ponto, que o afastamento impedia eles de enxergarem corretamente. Eles não enxergavam o porquê dos livramentos, eles não enxergavam o porquê das punições. Tudo isso se embaralhava na mente deles. Eles achavam que poderiam merecer os livramentos. Talvez Deus olhasse para aqueles cultos vazios e aceitasse aquilo. Talvez eles, na mentalidade congelada em relação ao relacionamento correto com Deus, endurecida pelo pecado, até achassem que Deus iria livrá-los, porque afinal de contas eles estavam fazendo mecanicamente, mas faziam tais e tais sacrifícios, tais e tais ofertas. Essa era uma confusão, certamente, mas a outra é o pecado como a razão para que ocorresse a disciplina. E Deus faz aqui uma espécie de confrontação em que ele é o juiz que se coloca para que eles apresentem então a sua defesa. Ele diz: olha, não vai adiantar vocês não vão ter defesa, vocês não vão ter, tragam algum argumento se vocês tiverem, mas vocês não têm. Ele já está adiantando, vocês não têm, porque vocês, aqui falando para Israel, vocês desde o início, desde o seu primeiro, aqui podemos supor que ele está falando a respeito de Abraão. Abraão pecou, né? Pode ser que ele esteja falando a respeito de Jacó, que foi o que iniciou a linha das 12 tribos. Mas está ali nos patriarcas, seja Abraão, seja Jacó. O que ele quer dizer, em resumo, é que desde o princípio, desde os primeiros, desde o início da nação, desde aquele que iniciou tudo, houve pecado, todos eles cometeram pecados mais graves, menos graves, mas todos pecaram, e que para complicar a situação, todos os líderes da nação, sacerdotes, profetas, todos aqueles que estavam encarregados ali de ajudar o povo a se relacionar corretamente com Deus, ao invés de fazer isso, eles levavam o povo no caminho contrário e o povo foi se corrompendo. É claro, cada um com a sua culpa individual, mas existe um peso ali em relação aos líderes. Os líderes sempre têm uma responsabilidade maior diante de Deus e Deus não os isenta disso. Ele está dizendo, olha, por conta dessas coisas, cada geração pecando, incluindo os líderes, o histórico de vocês é um histórico reprovado. Não há nada na história de vocês que possa dar, justificar aqui uma absolvição. Não há como fazer isso. A única esperança de vocês é a minha misericórdia, Deus está dizendo para eles. É só nisso que vocês podem esperar. É só com a minha fidelidade a mim mesmo, aquilo que eu estabeleci, aos meus propósitos, é que vocês podem, só nessas coisas que vocês podem descansar, vocês podem esperar algo. E ele diz, olha, a opressão, ela vai trazer vergonha como punição por essas coisas. É simples assim. Ele só está repetindo algumas coisas que já foram ditas aqui. Israel perdeu o senso do pecado e da sua gravidade. Isso é algo real, é algo que foi insensibilizando todo aquele povo. E Deus está dizendo, olha, o pecado, os pecados de vocês estão aí. Não adianta vocês tentarem justificar qualquer coisa, porque eles estão salientes. Não há como escondê-los, não há como justificá-los. Israel perdeu o senso do pecado e da gravidade do pecado. O quanto o pecado ofende a Deus. Deus diz, eu estou exausto com as suas ofensas. Vocês me ofendem o tempo todo. E tudo isso levou Israel ao ponto limite, ao ponto em que o cativeiro deveria chegar como punição. E Deus, sendo justo como ele é, ele evidentemente precisava aplicar essa disciplina, e ele só preservaria o povo, ele só traria os livramentos por causa do seu amor, por causa daquilo que está em jogo aqui, que é muito mais do que aquela circunstância pela qual eles tinham que passar. Vai muito além disso, porque envolve as promessas de um futuro para Israel. E falando em futuro, temos que pensar aqui como, afinal de contas, Deus expressou esse perdão completo. Como é que Deus viria a dar esse povo a condição de serem perdoados de forma definitiva, de forma completa, se não através do seu Messias, através da morte do Messias na cruz? Não haveria outro meio, somente esse. E é claro que Isaías ainda não foi totalmente claro a esse respeito, mas nós vamos ter capítulos mais à frente em que o profeta vai ser muito mais específico ao mostrar como é que essa redenção viria no futuro, e que inclusive ela não seria apenas, não se restringiria apenas ao povo de Israel, mas a todo aquele que confiasse nesse Messias, que é Jesus Cristo, para sua salvação. E é claro, quando a gente olha para a igreja, sabemos que a igreja recebeu a incumbência pessoalmente de Jesus de lidar com o pecado. Quando em Mateus 18 Jesus disse que aquilo que fosse desligado na terra seria desligado no céu, e aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Preste atenção no contexto ali e veja que tá se falando ali de lidar com o pecado, de como o pecado deveria ser tratado com extrema seriedade na igreja. Não é com legalismo, não é com ameaças, não é com manipulações, não é com superficialidade, é com seriedade, com amor, mas com firmeza também, e segundo os passos que Jesus indicou ali para que haja legalidade. Legalidade é diferente de legalismo, né? Mas tem que haver essa legalidade em todo o processo. E a igreja é responsável por isso. Ela precisa lidar com o pecado. Muito bem, então, olhando para tudo que vimos nesse texto, eu penso que saltam aqui algumas lições, algumas questões para nós pensarmos e colocarmos em prática aí na nossa vida. Em primeiro lugar, desfrutar do privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade. Não foi isso que Jesus disse? Que viriam estes adoradores que adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Claro, isso daria outra mensagem, outra pregação, mas resumindo, o que Jesus está falando ali é do novo nascimento. Alguém que, por conta da habitação do Espírito, agora pode adorar a Deus verdadeiramente e não de forma enganosa, de forma meramente ritualista. Nós temos esse grande privilégio e temos que desfrutar disso. E claro que, por conta disso, nós temos que rejeitar as formas mecânicas e ritualistas de culto. Há muita coisa acontecendo por aí, há muita invencionice, e nós mesmos podemos nos deixar levar por esse tipo de coisa. E a ideia aqui é que nós prestemos o nosso culto a Deus individualmente, com verdadeira devoção, e pensando que isso só acontece quando estamos em comunhão com Deus, quando a manutenção dessa comunhão ela é viva, ela é verdadeira. Devemos ser gratos a Deus pela misericórdia dele a cada dia. Cada dia que nós colocamos os pés no chão, acordamos e temos uma jornada pela frente, a misericórdia de Deus está ali, a misericórdia de Deus está presente, a misericórdia de Deus está nos proporcionando novas oportunidades, está nos proporcionando um dia para ser vivido. E ele é misericordioso, a sua misericórdia é tão grande em nos salvar, em nos perdoar sem que nós merecêssemos. Que graça, que amor. Isso tem que fazer parte da nossa vida, da nossa adoração. A igreja, ao lembrar do sacrifício de Jesus, especificamente até a maneira como Jesus determinou que isso fosse feito de forma pontual, através da ceia, isso tem que ser levado muito a sério, porque é um momento de grande reflexão, de grande adoração, de muita gratidão a Deus e comunhão com todos aqueles que participam juntos dessa realidade. E claro que nós temos que lidar com o pecado, temos que lidar com o nosso próprio pecado, confessando os pecados que temos a Deus. Lembrando que confessar não é contar para Deus, mas é admitir de forma bastante clara que o que ele chama de pecado é pecado, que nós o estamos desagradando com essas coisas, com essas práticas, palavras, pensamentos, seja o que for, e confessar isso a Ele é fundamental, é requerido de nós, e isso vai fazer toda a diferença na nossa comunhão com Deus. Não fazendo isso, a nossa comunhão vai se nublando, vai nos afastando dele, e com isso uma série de consequências, entre elas um culto corrompido, uma adoração corrompida. E evidente que isso, a questão do pecado, inclui também ajudar os irmãos que estejam vivendo em pecado, estejam em pecado de alguma forma, procurando dar os passos realmente bíblicos nesse sentido. É preciso muito cuidado, e o intuito sempre é ajudar, não é simplesmente apontar o dedo, não é, querer que as pessoas se afundem ainda mais, mas é restaurá-las, se possível, né? E não havendo uma resposta favorável da parte do irmão, aí outros caminhos que a Escritura nos dá, né, eles devem ser tomados sempre com cuidado, sempre com seriedade, com firmeza e amor. Que Deus realmente nos ajude nisso, em todas essas questões. Então é assim que o texto nos mostra essa questão do afastamento de Deus, que Deus não permita isso, que Deus nos ajude a vivermos bem próximos dele. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.